Claro, aumenta o volume. Bob, rede caseira de rádio, favela 8:15. E essa daqui é um grande clássico na voz do rei. Ai, mais de um rei. Esqueça ele. Ele não te ama. Esqueça. Ele não te quer. Entretenimento e o mais importante, informação com credibilidade em qualquer plataforma e em qualquer lugar. A maior penetração e alcance para falar com seu consumidor. Rádio, rádio, onde você estiver, é só ligar. Gazeta FM. Gazeta. Você está na rede Gazeta de Rádio. 94,1, Maceió, 101,1. Você em primeiro lugar em audiência. Rede Gazeta de Rádio. Gazeta.